Alô? Seu Wagner. Oi. Vou passar o presidente. Um minuto. Alô? Ô, querido, tudo bem? Querido Wagner, tudo bem? Tudo tá firme e forte aí? Firme e forte, lutando com o leão para não morrer como um gatinho. Não, não, não. Acaba como você não morre, pois se morrer não é como um gatinho. Jararaca não morre. Tudo bem? Tudo bem, nós temos conversa amanhã e eu tenho uma conversa com o Rui Falcão pela manhã. Você Não, fica deixa eu te lá. falar. Ah. Eu, conforme acontecer aqui em Brasília, talvez a gente tenha que conversar ainda hoje. Ainda hoje? É, Ah, eu estou em eu. Atibaia, eu quero falar com você hoje. Tudo bem, eu precisava falar com Ah. você hoje. É possível? É possível, deixa eu te falar. Eu vou ter uma conversa agora. Depois da conversa, eu vou embora para São Paulo. Eu não sei que hora termina a conversa. Mas aí, quando eu for para o aeroporto, eu lhe telefono. Porque o tempo de eu chegar aí é o tempo de você chegar no escritório. É, porque eu estou em Atibaia, daqui a pouco eu estou indo para São Paulo, tá? Tá bom. Tá bom, Alô? querido. Um abraço. Tô querendo, Eu te ligo assim que terminar.